tema a ser colocado aqui hoje é capacidade de reconstrução. Quando a gente tem a ideia aqui de falar em capacidade de reconstrução, mas não seria aquela capacidade de reconstrução material. Bom, reconstruir uma casa, ou reconstruir um prédio, ou uma cidade, algo que foi destruído materialmente. Na verdade, estamos querendo aqui colocar a capacidade de reconstrução de vidas, de afetos, de amores, quem sabe, perdidos, de relacionamentos. Existe aqui uma história que é verdadeira. Então, é um artigo que sempre aparece na Folha Espírita, e eu vou mais ou menos ler e comentar com vocês, para vocês perceberem como às vezes as coisas são mais simples do que parecem. Então, tudo começa com a história de um advogado, um tal de Rafael Gonçalves, lá na cidade de São Sebastião do Paraíso, lá em Minas Gerais. O que acontece? Ele está no escritório dele e ele é visitado por uma mulher, ela tinha marcado hora, né? E ela estava procurando ele para que ele intermediasse num processo de divórcio. Ele até achou um pouco estranho, porque geralmente as mulheres, quando, pelo menos aqui, está aqui. As mulheres, quando procuram essas causas de divórcio, no caso, que seria, digamos assim, de uma iniciativa da mulher, segundo aqui diz ele, que é estatística, que ela sempre procura uma advogada mulher. Mas nesse caso aqui ela foi um advogado homem. E aí conversaram por algum tempo, ele conversou bastante com ela, e nessa conversa ele percebeu que, mas ele não falou nada para ela, ele percebeu que talvez o divórcio ainda não fosse talvez a melhor solução para aquele casamento, porque ele percebeu nela que ainda havia um brilho no olhar dela quando falava do marido, que ela tinha um certo afeto e que ela começou a falar dele, dizendo que ele não era mais a mesma pessoa de quando tinha casado, que ele tinha mudado muito, mas que ela gostava ainda dele. Só uma observação. O centro espírita, a doutrina espírita, não tem nada contra divórcio, desquite, ou não divórcio, não desquite. Para deixar bem claro que na doutrina espírita, ela não apoia ou apoia, ela é totalmente isenta. Não quer dizer aqui que a gente esteja criticando as pessoas que vão ou já se desquitaram ou já se divorciaram. Isso aqui é apenas uma história. Aí, nesse momento, ele percebeu que ainda existia, talvez, aí uma capacidade, que é aqui, né, capacidade de reconstrução, de talvez ajudar esse casal. Então, ele disse para ela que, além dos papéis para ela levar, que eram os papéis, digamos assim, para que acontecesse legalmente o tal de divórcio, ele pediu para ela levar também um outro papel, escrito à mão, quatro perguntas. E essas quatro perguntas ela teria que entregar também para o marido dela, e que eles dois, em separado, intimamente, respondessem essas perguntas, antes de resolver realmente se divorciar. Aí, ela foi para casa e leram as perguntas. Uma de cada vez, não sei como é que foi, né? A primeira pergunta que ele faz para ela é uma pergunta íntima para o marido e para a esposa do marido. Eu fiz tudo o que pude para salvar meu casamento? Eram para responder. A segunda pergunta. O divórcio é a melhor opção hoje? A terceira pergunta. Quem são minhas maiores influências? para essas decisões. E a quarta pergunta: quantos momentos vocês superaram juntos e como se conheceram? Essa foi a quarta pergunta. Ele queria, nessa questão dessas perguntas aqui, provocar uma reflexão, né? É uma reflexão. São quatro perguntas que, se cada um vai responder, realmente a resposta ela pode ser bastante complexa. Então, ela foi para casa, responderam as perguntas, e daí um tempo, uma semana, duas, meio que surpreso, ele viu chegar no escritório dele o casal, a mulher levando o marido junto, e eles foram agradecer e devolver o papel. Porque o casal havia percebido que eles estavam apenas enfrentando uma crise momentânea e que essa crise poderia ser resolvida sem levar a vias de fato o divórcio. Vejam bem, por causa da capacidade, né, de um advogado, que geralmente não são todos assim, né, porque eles mais teriam vontade de pegar a causa e ganhar uma grana, né, mas ele não, ele achou que realmente ali existia uma esperança de reconstrução, reconstrução familiar, reconstrução de uma família. Aí, então, vem a parte espiritual da questão. E aí voltamos lá para 1974, quando Chico Xavier, em uma entrevista à Folha Espírita, responde uma pergunta: do ponto de vista espiritual, como definir o lar e a família? Aí a resposta do Chico Xavier: a família é uma criação dos homens, onde eles podem servir a Deus, desde que aceitem com amor o sacrifício e a renúncia, o trabalho e o serviço por alicerces de nossa felicidade em comum. Olha só a resposta do Chico Xavier: da felicidade em comum. Dividir, compartilhar. Uma outra pergunta: qual o mecanismo ideal para atingir a paz e a segurança entre os familiares, vinculados à mesma casa e ao mesmo nome? Claro, é difícil, né? Na mesma casa, quatro, cinco, seis pessoas, o pai, a mãe, três, quatro filhos, às vezes tem um avô que mora junto. É difícil o conciliamento, o entendimento é possível, mas é difícil. O que que ele responde? Cremos que este problema será perfeitamente solucionado quando esquecermos a afeição possessiva. A afeição possessiva é eu não sou dono, eu não possuo ninguém. A ideia de que somos pertencentes um dos outros, ninguém é dono de ninguém. E quando nos respeitamos profundamente, cada qual procurando trabalhar e servir, mostrando suas próprias habilitações. O rendimento do serviço dentro da vocação com a qual nasceu, dentro do lar, respeitando-se uns aos outros. Uns respeitando o outro. Talvez o outro não tenha as mesmas capacidades que eu tenho, mas ele tem outras capacidades que eu não tenho. Isso deve ser respeitado. Respeitar ao quê? As diferenças. E tem, sim, dentro de uma família, diferenças. É claro que existem. Desse modo, com o respeito recíproco e o amor que liberta, o amor que não escraviza, o problema da paz em família estará perfeitamente assegurada na solução de vida. São questões que, juntamente com a proposta pelo advogado, devem ser analisadas sob o ponto de vista do amor e da responsabilidade perante a família e os compromissos assumidos no plano espiritual. Quando nós nascemos, dentro do seio de uma família, não é de graça, gente. Existe todo um projeto espiritual que vai fazer com que um de nós, ou nós, participemos dessa família dita. E não da outra, Então, nada acontece por acaso. E, mais uma vez, aqui não colocando essa questão de divórcio certo ou errado, nada a ver com isso, certo? O Espiritismo nada tem a ver com isso. Se realmente não existem condições de uma vivência a dois, ótimo, cada um por seu lado e com suas novas vivências. Mas a capacidade de reconstrução, ela existe dentro de nós, principalmente quando a gente pensa e analisa e reflete sobre a questão espiritual, sobre a questão de que estamos em tal lugar, em tal momento, por algum motivo. Nada é de graça. Para tudo existe uma causa. Obrigado.